de avião que segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim, que coisa adolescente, James Dean. Que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oi, por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle, I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle, I wanna hold your hand.